paz do Senhor. Olha, hoje eu não tenho uma mensagem de um minuto, mas quero orar por você em um minuto. Meu Deus e meu Pai, eu quero te pedir, em nome de Jesus, que o Senhor segure firme nas mãos desta vida que está orando comigo. Quero te pedir que o Senhor supra todas as suas necessidades diárias. Senhor, eu não sei se ela tem dificuldade para tomar decisões, mas eu quero te pedir que o Senhor dê um sinal para essa vida, para saber se está ou não fazendo a tua vontade e o que deve fazer sem vacilação. Senhor, cure qualquer ferida emocional, física ou espiritual. Quero te pedir que o Senhor não deixe essa vida andar confusa e nem envergonhada, e parar de confiar nos homens e começar sempre a confiar em Deus. Porque é no Senhor e do Senhor que vem as respostas para todas as decisões e questionamentos da vida. Senhor, com alegria eu estou orando e o Senhor sabe, porque eu estou orando em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por permitir. Deus te abençoe e até amanhã.